se aproxima, vai. A Alguina que vai mandar, ó. A mina do golpe levanta a mão, levanta a mão. Só a mina do golpe levanta a mão, levanta a mão. Então vai, mulher, olha pra cara do malvadão. DJ Daniel. Olha pra cara do malvadão. Só a mina do golpe levanta a mão, levanta a mão. Só a mina do golpe levanta a mão. Vai no pique do que nem. Então vai, mulher. Chão tu sobe, mostra nessa porra que tu é bandida do cu. Se concentra na ponta do pé, se a ponta bater no chão tu sobe. Mostra nessa porra que tu é bandida do cu. Pelo pequeno que não vai, tá assim, Só a mina do golpe levanta. A mina do golpe levanta a mão, levanta a mão. Só a mina do golpe levanta a mão, levanta a mão. Então vai, mulher, olha pra cara do malvadão. Então vai, mulher, olha pra cara do malvadão. Só a mina do golpe levanta a mão, levanta a mão. Só a mina do golpe levanta a mão. Vai no pique do que nem. Então vai, mulher. DJ Daniel.